O Abrão não entendeu a piada. Relaxa, foi só piada, Abrão. Que tu zoou, cara? Então ele falou que o microfone deu pau, PAL. Aí eu falei, muda pra NTSC que fica sussa. Eu entendi. A gente tá pensando que é realmente algum reparo pro microfone, NTSC. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Ou não. Talvez. No programa de hoje, nós batemos um papo de bar aqui muito bacana, entendeu? Um negócio meio randômico. Mentira, isso não é um programa, a gente não bateu papo nenhum. Seguinte, galera. Dá real logo, né? No programa de Natal, nós gravamos depoimento dos nossos amiguinhos e tal. Só que, como vocês sabem, existe a magia da edição. Ninguém grava bonitinho e não tem música de fundo. Então a gente tava conversando, brarel, e o papo ficou bom demais. E essa semana, que todo programa terminado em 9 geralmente é um troféu, rolaram alguns imprevistos aí. Pararam de cantar. Tá explicando demais, boy. Cenoura no cu. Exato. Muito bem. A estreia do Big Brother, todo mundo comovido, o FC Rio. O Búfalo foi lutar, a gente foi ver o Búfalo lutando. E aí... E aí a gente soltou esse papo aí que é totalmente maluco, sincero, mas tá muito bom, vocês vão curtir. E não é o podcast 39, é o podcast 38,5. Exato. Por isso que nós não estamos quebrando nenhuma regra. Se a gente não conseguir gravar o troféu pra próxima edição, vai sair o 38 7/3. Vai sair alguma merda assim, entendeu? A gente vai enrolando até... Pô, 7/3 seria 29,5. A gente pula podcast então, brother. Porra, 28... Cara, seria 29,5. Brother. 28 7/3. Esse é o nosso engenheiro. Muito bom. Uma educação, cara. Olha só, é o seguinte. Vocês agora fiquem com esse podcast, tá? Ou não. Vocês vão sentir falta da minha voz sensual, que eu vou aparecer em poucas partes, mas eu não ligo, porque o podcast ficou muito bom. Espero que vocês se divirtam e beijos, me liguem. Galera, começando agora o Mural de Recados, e é o seguinte, pra você que é fã da Tanguinha Corp e não sabe como acompanhar a nossa vida, seu fofoqueirinho, você tem como curtir o nosso Facebook, é facebook.com/TanguinhaCorp. Leão Lobo curte Tanguinha Corp. Se você não usa o Facebook, mas tem o Twitter, você vai lá, twitter.com/TanguinhaCorp ou @TanguinhaCorp, se você for muito moderno. Jason segue a Tanguinha Corp. Jason, quem é Jason? Jason dos Power Rangers, moleque. Ele é mais foda, cara. Tá bom. Pra você que fica ouvindo o podcast aqui no ar, no site, e não sabe como é que funciona pra baixar automaticamente no seu computador, você baixa o iTunes, feed do iTunes. É só clicar no íconezinho de uma nota musical que tem no site, na direita, no alto, bolado, e vai assinar automaticamente no seu iTunes. David Guetta, curte também a corda. Caralho, qual é o seu problema, Bode? O Bode tá treinando pra ser narrador de festa de 15 anos, sabe como é que é? Entendi. Lá vem Patrícia, glamurosa. Pombo, se você fosse fazer uma festa de 15 anos, quem você gostaria que dançasse com você? A aniversariante, com certeza. Não, você. Você é aniversariante. Ah, eu sou? Gostaria... É. Porra, cara. Eu acho que ia ser a melhor amiga da aniversariante, cara. Não, tem que ser um cavaleiro, cara. Tem que ser um... Um cavaleiro? É, quem você gostaria que dançasse com você? Pode ser aquele alemão que mudou de sexo, então? Pode. Então tá, trabalhando. É o seguinte, galera, a gente tá tentando montar um novo formato aí pro podcast, uma versão curta pra botar no YouTube, mas tô pensando ainda, se tiver alguma ideia pra gente, manda, que a gente tá querendo ideias. Exato. E recomende o podcast pra seus amiguinhos. Por favor. Que é uma coisa... E mande seu feedback para podcasttanguinha@tanguinhacorp. Manda seu feedback, é o caralho. Seu feedback é o caralho. Ah, Fluffy, feedback é default, cara. Tem que rolar. Para o e-mail podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Fluffy, se fosse seu aniversário de 15 anos, quem você gostaria que dançasse com você? O Pombo. Agora começar o programa. Bem que o Pombo parece mesmo aquele alemão que mudou de sexo. Say something once, why say it again? Psycho. Eu te falo, eu queria muito ter ido no Terra Encantada um pouco antes dele ter fechado, cara. Ai, eu nunca fui no Terra Encantada, cara. Caralho, aquilo... Já foi. A última vez que eu fui, faz uns 3 anos, já tava... Bom, mas eu só conheço a história maneira da minha mãe, sabe? Da época que ela ia, ela saía da faculdade e ia, e tipo, ela tem muitas histórias legais, e eu sempre... A minha infância toda foi criada na expectativa de quando eu tivesse idade e coragem pra ir. E aí essa porra acaba. Cara, Vivian, no final já tava decrépito, cara. O perigo da montanha-russa não era a montanha-russa, era a ferrugem no carrinho, é você cair de lá, tava horrível, cara. Ainda bem que você não foi no senão não voltaria. No Terra Encantada. Ainda bem que você não foi no Terra Encantada um pouco antes dele fechar, que se você fosse um pouco antes dele fechar, você provavelmente tava com um parafuso gigante na tua cabeça, que nem a mulher que ficou paraplégica lá no cabo. Caiu, a mulher caiu da montanha-russa. Não. Cabeça de neguinho, tava foda. Quem caiu não teve arrego não, sem continuar. Pô, cara, uma vez eu fiz uma loucura muito grande. Sabe, eu não sei qual é o nome do brinquedo, parece aqueles barcos que tem parque de diversão. Barco viking. Só que não é o barco viking, não, é parecido. São dois bagulhos que fazem movimentos contrários e ficam de cabeça pra baixo. Ah, eu sei qual é. É tipo um pêndulo. Cada pêndulo. Exatamente. Eu não sei qual é. Isso. Eu fui nisso, só que tipo num parquezinho de merda, sabe? Foi tipo no Morenos Parque da Vida, no Play City. Eu fui num brinquedo desse. Até hoje em dia eu paro e penso, cara, podia ter morrido. Sabe, essas paradinhas, tipo, parque de diversão aqui é tipo atrás do Carrefour aqui em Niterói. A gente passou um dia, perto daquele chão. É. Ô, Bufa lindo. Ainda apareceu. É a Vivian. Não é o Léo, é a Vivian. Meu Deus. É que tem um menininho que joga Dota com a gente que tem 12 anos. E aí a sua voz é muito parecida com a dele. Ele tem 12 anos mesmo? Ou ele tem 12 que nem eu e vocês falam que é 12? Não, tem 12. Ele realmente tem 12 anos. Ela tem 12 anos também, porque ela falou que a mãe dela na juventude ia no Terra Encantada. História é mãe... porque ela fez faculdade depois, né, querido? A minha mãe na juventude, acho que ela foi, sei lá, na festa junina da roça. A Vivian vai me desmoralizar, vai falar que é mentira minha, mas a gente foi naquele parque do Shopping Tijuca, Play Center. Ah, você pariu, não, mas como é falar isso? Aquilo era bom, cara. É verdade, tem testemunha. Não, então olha só, a testemunha também não conta, porque ele vai falar só a verdade escrota aí. Cara, tá ligado aquele é hockey? Ô, gente, olha só, a história é verdadeira, mas não do jeito que o Eduardo conta, tá? Que homem, fala aí. Tá ligado, é hockey? Ah. Porra, a Vivian chegou lá no Play Center, caralho, é hockey, adoro é hockey, sou um mito no é hockey, vou jogar é hockey. Aí ela, pô, quanto que é? Olhou lá no valorzinho, sei lá, R$2. Aí falou, moça, ela é baixinha, né? Não, eu não falei assim. Ela tem que olhar pra cima pra moça do balcão. Aí ela, moça, esticando o bracinho assim, com a notinha dobrada. Eu quero jogar rock. A mulher do balcão olhou pra ela, assim, só maior de 18 anos, você tem identidade? Cara, a Vivian não tinha. Alô, isso, mano, oi, Leozinho. Ah, Vivian de novo? Porra. E aí, Leozinho? Tá aqui. Olá, rock. Como vai você, Leozinho? Bem, tá de férias já, Leozinho? Passou de ano? Já, maluco! Já! Ah, não, ainda não dá. Passou em tudo, Leozinho? Sim! Que emoção. E vai pra que série? Agora eu tenho essa nova aqui, esse de ano, né? Eu acho que eu vou pro... Se fosse série, eu iria pra oitava série. Vai pro nono ano? É. Último ano do primeiro grau. Parabéns, Leozinho. Você já é quase um homem. Volta 15 anos. Você sabe que em muitas culturas, pra você deixar de ser um jovem, virar um homem, você tem que atravessar o deserto com abelhas na boca, né? Aqui no Morro do Trio, tipo, você virar homem, você tem que passar 15. Você está gravando podcast? Não, a gente só tá aqui conversando. O Vivian, o Leozinho é realmente vegetariano. Claro, que legal. Eu não sou vegetariano! Meus pais são... Qual por ser vegetariano, Leozinho? A gente sabe que você não gosta de carne. Eu gosto. Mas como é que você faz? Você come em casa? Eles fazem pra você? Ah, que sei! Aí uma vez a gente fez um churrasco, a gente convidou o Leozinho. Quando ele comeu carne... Fui. Sabe aquelas crianças de filme americano, quando come muito açúcar, fica pulando, se balançando? O Leozinho ficou assim quando comeu carne. Não vá! E tinha um... Parecia um gordinho amigo do meu irmão aqui na festa, que era profissional em comer carne. Porra! Olha só que maneiro, olha só que maneiro. Sódio. Batman. Hã? Sódio igual a... Ah, tá, caralho. N.A. Merda. Que merda, eu entendi. Eu juro que eu não entendi. N.A. Sódio, né? Nananananananananananan. Entendeu, Edu? Ah! Mesmo entendendo... Pô, cara, Tira essas crianças de 12 anos do chat, cara, na moral. Tira. Vai sair o Léo e a Vivian. Ah, porra. Ah, como eu sou feliz por não saber do que vocês estão falando. Cara, é muito triste você ser uma cientista social e saber tudo de química, cara. É muita inutilidade na sua vida. Eu acho que até pro químico é muita inutilidade. Não, meu professor era maneiro, ele tinha tipo as moléculazinhas de plástico, não, era de borracha, e aí ele ficava fazendo altas explicações boladas, relacionava com a Segunda Guerra Mundial, viajava pra no final ele pegar e falar que o hidrogênio quica, aí ele pega a bolinha branca e ele quicava realmente, ele ficava brincando de tipo raquete na parede. É muito mais legal se ele tivesse o Lego da Segunda Guerra Mundial, dessas paradinhas lá encaixando. Eu não duvido que ele tenha novo. Ele tem. É, ele é a pessoa que eu conheço que tem a maior coleção de bonequinhos de Pokémon. Meu Deus. Nossa. Quantos ele tem? Achava que era bizarro porque o cara tinha carta de Quantos Pokémon. Ele tem? Quantos ele tem? Coisa pra caralho. Mais de 500. Ah, então. Caralho? Ele coleciona o prefiro dele desde que saiu. Aqueles de R$1. Não, aqueles da Aqueles do Guaraná Antártica e todas as miniaturas que eu posso imaginar do mundo, provenientes de eventos, Estados Unidos e Japão. Eu tenho aquele bonequinho do... É tipo Kakuna, é tipo mapinha, só que da Silvia. Antes de o meu amigo... Peraí, tipo o quê? Sabe, aquele que é o mapinha na Silvia, tá ligado pra ela, mano? Pineapple. Moleque, acabei de lembrar da história foda. É, moleque, vocês estão falando de lembrancinha e tal... Brinquedinho, coleção. Quando eu era pequeno, tinha uma vizinha solteirona, né, do lado da minha casa, que ela tinha quase todas as surpresas do Kinder Ovo, tá ligado? Ela tava, tinha tudo na estante dela, várias mesmo. Aí, porque de vez em quando ela me dava uma repetida e tal, aí me amarrava porque ganhava toda hora, né? Um presentinho surpresa lá do Kinder Ovo dela. Aí, um dia, a minha mãe foi levar lá pra mim, quase, tipo assim, 100 lembrancinhas de Kinder Ovo num saco, tá ligado? Pra minha casa. Ela morreu? Morreu. Caralho! Você deixou em testamento pra você? Eu não sei se rolou testamento não, tá ligado? Mas tipo assim, ah, mãe, vamos lá, que eu quero agradecer a ela e tal, não sei o quê. Aí, mãe, te levou no patinho. Não, tá. Caralho. Não dá mais tempo não. Caralho. Para de rir. O pior é que eu sou um escroto, porque eu fiquei feliz pra caralho, tá ligado? Se ela não tivesse morrido, eu não ia ganhar os presentes, entendeu? Eu ia completar as tartarugas, porra. Ainda deu uma zoada, né? Brinquedo é pra criança, sou idiota. Eu só tenho uma tartaruga, cara. Que coisa triste. É a única que sobreviveu. Eu tenho uma tartaruga e um Smurf que sobreviveram na infância. O resto tá aqui pela janela, sei lá o que, que eu fiz. Agora eu tô pensando aqui, acho que ela deve ter pego uma surpresa muito ruim dos Kinder Ovos, cara. Essa merda. Ou pelo contrário, ela conseguiu o hipopótamo que faltava, morreu de emoção. abri meu Kinder Ovo e ganhei câncer. Morreu de diabetes, tanto que deram. É provável. Todo mês uma surpresa diferente. Caralho, eu adorava Kinder Ovo, cara. Que pariu. Também era muito bom. O chocolate é bom, eu comeria o chocolate do Kinder Ovo hoje. É, só que é a grama cara, mais cara do chocolate. 5 pontos no. É mais caro que o chocolate da Copenhague. R$5 você compra, faz, sei lá, promoção dois tabletes na loja americana, sei lá. Ah, Não, aí ainda não. É 3 por 10, velho. Né? Se tiver 2 barras por 5. Não, peraí. É tablet, mas eu não disse que era da Nestlé, nessas coisas, não. Daqueles vagabundos lá. Ah, mas o problema hoje em dia deve estar melhor. A gordura, eu adoro chocolate vagabundo de gordura hidrogenada. Eu odeio gordura hidrogenada. Aquele chocolate que derrete na língua, na mão. Aqueles guarda-chuvinhas de merda. Puta que pariu, eu adoro esse chocolate vagabundo. Ai, aquelas bolinhas de futebol nojento. Era muita decepção, eu olhava aquilo e imaginava uma parada do Nestlé. Eu mordia, era gordura hidrogenada. Cara, acabava com a minha infância aí. Banha, estou comendo banha marrom. Se dá uma ajeitada, dá até pra fazer sabonete. É literalmente o marrom bombom. Acho que gosta, cara. Cara, uma coisa que eu odiava, mas eu comprava por causa do Taz era Cheetos, cara. Aquilo fedia muito. Eu odiava, até hoje eu odeio. Tem uma época que eles estavam. Que era tipo. Eu não sei se era. Acho que era o Fandango. Que era aquele aquele recheio do Babalu. Que a ideia era botar o recheio do Babalu no Fandango. Mas o Fandango é ruim por si só. Imagina com a porra do recheio do Babalu. Caralho, aí, como assim? Ganhava... 40 é isso? Um sachezinho era? Em 2002, era. Eu me lembro. Aí, tipo, todo mundo pegava, abria e comia puro, sabe? Que era, e largava o Fandango de mão, sabe? Porque o recheio do Babalu é muito mais interessante. Essa parada dos fandangos é de antes ou depois do Ula Ula, cara? Ula Ula. É porque é tipo, pra mim é o divisor de águas, entendeu? Tem os lanches antes e depois do Ula Ula. O que é o Ula Ula? Refresco, Ula Ula? Ula Ula, é sim. Ah, o refresco, tá. Ah, tá, nossa. Depois são Ula Ula. Altas Havaianas. Qual o meu favorito membro do Queen? Fred HG. Hã? O Léo é um cara depois do Raula, com certeza. Fred ainda tá em piadas. O Léo ainda tá em piadas químicas, cara. Cara, que maneiro. Tinha uma piada química que eu tinha achado maneiro, cara. Era do H do hidrogênio, que quando ele fica com um maisinho, ele vira um próton, ele tira um único elétron que ele tem. E ele existe só como um próton. Aí tipo, ele fica forever alone. Era bonitinha a ideia. Tem a piada química. Caralho. Pra mim é a maior piada química de todos os tempos. Chama átomo. Pra mim nunca existiram e nunca vão existir. É o menor partícula indivisível. Indivisível, sendo que existem pelo menos 40 subdivisões. É, cara, é muito escroto isso. Modelo de Rutherford Bohr. Com que frequência que eu conto piadas de química? Periodicamente. Rapidinho, você vai pro nono ano ainda, não vai? Uhum. Você vai pro nono ano ainda. Você já deu tabela periódica? Sim. Olha, tem malícia aí. Quer falar? Não, porra. Pensa bem, né? Eu acho que responder, cara. Depois do aula não tem malícia. E os alcalinos terrosos, hein? Porra. Tu é melhor falar que não. Pelo jeito que você tá falando, não. Não, é sério. É, de verdade. É, você já estudou a matéria? Não, eu não estudei tudo, não. Eu só fui fazendo piadinha. Essa doente, cara. Oitavo ano, até o oitavo ano. Cara, isso que tá ficando no doce pras crianças. O Léo é cá. Tô fazendo testes químicos no Léo, com certeza. Eu não me lembro nada de Spin, estado coligidal, lembra? Tipo a maionese. Cara, olha só, a única coisa, uma coisa que eu me lembro com certeza, que eu mais sei de química, é que NaOH é mais corrosivo do que ácido sulfúrico, porque tacaram em mim. Como é que é? Eu senti na pele o poder. Como é que é a corrosivo. Parada? É que eu estagiava na Fiocruz e uma vez teve um curso de férias lá e aí tinham várias pessoas fazendo e tal, e eu fui fazer também. E tipo, só que todo mundo nível ensino médio mesmo. E aí a gente, num dos experimentos, a gente tinha que mexer com NaOH. E aí uma garota idiota pegou e espirrou, tava dentro de uma seringa, espirrou pra cima assim, e aí bateu no do lado do meu olho, cara. Aí ficou mó ferida na pele, sabe? Tipo, queimou mesmo. Yes. Tem quantas camadas de pele eu perdi? Again. Tem marca isso até hoje? Hã? Tem marca? Não, já. Queimaram com sulfúrico também? Não. Porque o NaOH é mais corrosivo que o sulfúrico, entendeu? Porque é uma base mais forte. Tu falou que sentiu na pele, eu pensava que, entendeu, foi um experimento. Tu jogou os dois assim, sei lá. Não, mas a Vivian, quando era criança, ela era muito magrinha. Não, eu não era criança nada, não. A mãe dela dava iodo pra ela tomar. Quando era criança? É, dois anos atrás. Semana passada. Aí, qual animal que tem mais de 3 olhos e menos de 4? Léo. Léo Mané. Depois eu falo que é o que tem todo olho. Pi-olho. Opa! Pior é que ele nem estudou o pi ainda, sabe? É. Pois é. Nem sabe o que ele tá falando. 2 pi radiando. Léo, bebe uma água, Léo. Comeu carne hoje, né, Léo? Não, eu faço piano. Ele comeu aquele Kinder Ovo, né? Kinder Ovo de carne. Você pegou Kinder Ovo especial, seu fim está próximo. Da vizinha do povo. Porra, um programa sobre merdas que a gente comia na infância seria bom dia, hein? Cara, eu tenho uma amiga que ela comeu cocô. Caralho, que isso? Convida ela pro cast, cara. Levou merda a sério, né? Não, é sério, porque a babá dela era escrota e esfregava a fralda cheia de cocô na cara dela quando ela era bebê. Caralho! Caralho, sério isso, bro? Sério. Muito sério. Caralho, como que ela lembra? Não, pô, os pais dela filmaram. Aquela parada, tipo, filmar a babá e tal. Pegar a babá. Ah, é tipo um vídeo de família hoje em dia. Isso. É, uma família inteira na sala. Agora. Família toda senta pra assistir. Babá do Pombo também fez isso com ele, só que ele matou ela, né, não, Pombo? Não, é porque... Foi lá e matou a vagabunda. Eu cagava pela cara, Então ela tirou a fralda da minha cara e esfregou na minha bunda, entendeu? Ok. Ai, meu Deus, muita bobagem. One hand throws the whiskey and the other throws the gun. Você tá jogando, cara, ele falou. Ele tá bolado. O que vocês fizeram com ele, cara? Ele tá bolado com o bode. Tá bolado comigo? Ele tá bolado contigo. Sério? Tá. Fire! Caralho! É sério? Tá bolado contigo, pô. Isso. Pô, pelo menos não é comigo, se fudeu, bode. Porra. É, ele vai escrever alguma coisa aí, ó, relaxa. Caralho! Ué, pô, você tava bolado com ele, pô. Sabia, moleque, sabia que era isso mesmo. Porra, aí tu fica descontando em mim, né? Come boys na porrada logo, cara. Não tem nada a ver com isso, não. Mano, eu tenho luvas. Tenho luvas e caneleiras, se precisar. Aí, boys, tá fudido, moleque. Dependendo da regra. É que vai usar todo o dinheiro e influência dele pra comer seu rabo. Que delícia. Com a sua vida. Eu não vou emprestar protetor de boca porque é meio... Ah, você tem aquilo também? Protetor de boca? Tem que usar, pô. Caralho. Protetor de boca que não protege porra nenhuma. É obrigatório. Protetor de boca é pros fracos, velho. Aquilo é só pra tu não cair um dente, né? Hã? Não cair um dente, cair tudo de uma vez que for cair. Não, aquilo não protege o dente exatamente, né? Então aquilo é pra quê? Protetor de boca, cara, o objetivo principal dele... É pra deixar a cara do maluco mais feia e aí você intimida o adversário, entendeu? Pasme, é que pra boxe, qualquer luta que tenha luva. Ah, tá, é porque... deixar. Protetor de boca serve pra diminuir as ondas que vai no teu cérebro. Ou! De golpe de soco frontal, entendeu? Prazer. Maneiro. Deveria ser. Você chamava protetor cerebral, então, e não protetor. Não, antigamente, o nego não usava luva, né? Aí não precisava usar o protetor porque o nego evitava mandar soco reto na cara. Porque se batesse na testa, tal, quebrava a mão, qualquer merda assim. Quando eles inventaram a luva, tiveram que botar o protetor. Tá aí, é a merda aí. Vou falar também a cultura. Eu treino, tem que saber o que eu faço. Eu lutava uma parada alternativa aí. Aí, tipo, não tinha protetor de boca, não. Muitas vezes eu pensei que ia perder meus dentes. Caralho. Porque tem luva, tem bastão. Você chegou no desarmado? Pelo que me falaram desse negócio, você começa a lutar armado e depois vai pro desarmado, né? Não, tem três modalidades diferentes. Você pode fazer as três ou você pode fazer só... É, tipo, tem como. Duas ou uma. Porque tem gente que só faz o combate, que é tipo boxe mesmo. Tem gente que faz normal, que é o Kailicilate mesmo, que começa com bastão, aí vai pras faquinhas e depois vai pra luta mesmo de corpo. E tem uma outra modalidade que é... que não chega a ser boxe, não. É só luta de chão mesmo, tipo judô. Entendi. Ah, sempre tem chão assim. É, né? É esgrima, não, que ele chamava? O Kailicilate? A parte de fato? Esgrima, qualquer coisa assim. É, porque é baseado na esgrima mesmo. Porque é a colonização espanhola das Filipinas. Ah, não sabia que o nome era por causa disso, não, mas... É. Surpreso. Sabe? É porque, os japoneses tentaram invadir, dominar, só que como os bastões deles batiam na lateral da espada, a espada quebrava. Só com os espanhóis, com a esgrima mesmo, que eles não conseguiram. Como é que é? A espada batia onde? Na lateral. Ao invés da parte do corte, eles batiam na lateral com o bastão próprio deles lá. É na tonfa? Ah, tá. Saquei. Desculpa, entendi. Eu não sei o que é tonfa. Tipo um cacetete. Aquele bagulho de policial, né? Não, não. O bastão de... bastão do de cara é um pouquinho diferente. Aquele bastão porque grande? É de um bambu... Não, é de um bambu especial. Das Filipinas mesmo, um bambu especial lá, duro, maciço, sinistrão. Não sabia que aquela porra quebrava a espada, não? Interessante. É de madeira a porta que bate, não que late. Uma amiga minha que ela sempre levava duas Ana Marias, né? Aliás, uma Ana Maria que tinha dois bolinhos, ó. E aí ela foi, ela tava comendo, acabando de comer o primeiro, alguém chegou pra ela, poxa, me dá uma Ana Maria, não sei o quê. Aí ela tá nela, repartiu e deu outra Ana Maria pra pessoa lá. Ela ficou toda triste, né? Ela ficou na expectativa que tinha mais uma e não tinha. E aí quando ela pegou, botou a mão no saquinho de novo, tinha outra. E ela, caraca, três Ana Marias, ela foi no céu e voltou, sabe? Ela disse que até hoje ela palpa o no mercado quando ela tá comprando. É tipo quando no Cheetos vinham dois Tazos. É. É uma anomalia, mano. Uma vez na terceira Ana Maria, tu vai arrumar um câncer, fácil. É tipo uma droga, a história do Kinder Ovo. Ana Maria fica pulsando. duas Ana Marias e um ratinho. Sabe? Eu tô apalpando aqui pra ver se tem a terceira Ana Maria. Você tá com a Ana Maria? Qual? Não, não, você entendeu a piada. Ah, droga. Deus. Meu Deus! Se for que eu tô. Caralho! Tu nunca. Caralho, você é muito baixo, cara! Meu Deus! Que absurdo! Pô, Bud, a Vivian escuta o quê, cara? Ela tem cara de quem escuta. Não, deixa pra lá. Vivian? O quê? Eu tenho cara de quem escuta o quê? Cara, ela comprou até Xuxa só para baixinho 7. Se ferrar. Vai se ferrar. Aí depois ela... Cara, tranquilo. Porra. Até o 7 ela sabe todas as músicas. Na verdade, eu não ouço nada do que... Quase nada do que eu deveria ouvir pra minha idade. Você só escuta Xuxa? Como... Não. Aquele CD da Xuxa, antes dela ter a filha dela, que era tipo, a Xuxa tentando fazer música pra adolescentezinho. Só que aí ela teve a filha e regrediu tudo de novo. A Xuxa teve um programa moderno, Xuxa Hits. Xuxa Hits? Cara, eu fui no Xuxa Park, sabia? Isso é alguma coisa. Eu tirei foto com a Xuxa e com o Russo. Eu também fui no Xuxa Park. E aí, como é que foi, Pomba? O que é isso, Pomba? Foi muito... Foi no Xuxa Park, porra. Meu pai arrumou ingresso. Aí eu arrumei uma namoradinha de um dia lá. Eu tinha 6, 7 anos. Muito cara, eu cantei 5 patinhos com a Xuxa. Eu tirei foto com a garota e fiquei espalhando até os 8 ou 9 anos que ela é minha namorada. Só que tinha visto ela naquele dia. Tirou onda, hein? Tirei onda, moleque. Tá, muito mal, tá tipo o Mano Léo. Ah, e pensando bem, aquela garotinha lá do Dark Side, né? A cara da Vivi. Cadê? Que garotinha? A Vivi é a cara da Lady Gaga. Não, para. Aquela capa da Rolling Stone, você tava igual, Vivi. Cara, já me pediram pra falar comigo em evento. Tipo, vieram umas 5 pessoas. Cara, você é igual a Lady Gaga, eu vou me dar autógrafo. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Foi bem, lá, podia ganhar uma grana com isso, olha aí. Deu mole. Nossa, muito desenvolvido por falar em Noé da Arca. Caraca, no episódio Futurama, aí tem uma parada do aquecimento global, o cara viaja muito. Aí a Terra fica cheia d'água, aí tem o Noé, mas só que o Noé, ele não junta pares. É um Noé gay que junta dois do mesmo sexo. Caraca, muito divertido. E pra esfriar o planeta do aquecimento solar, eles vão no cometa Halley e pegam um cubo de gelo gigante e jogam na Terra. Cara, o negócio é muito bom, cara. Tem uma outra piada do Futurama que falam que a Terra só sobreviveu porque... O que acontece? Congelou a Terra toda, aí explodiram todas as usinas nucleares. As usinas nucleares já esquentou a Terra e, tipo, feito estufa. Aí sobreviveu todos os seres humanos dessas usinas nucleares. Aquele tem episódio que ele fala isso. É por isso que tem aquele cara com cara de polvo, tem aqueles malucos todos deformados. Tem episódio que eles falam isso. Só existe uma teoria, né? Nunca não, pô, Futurama é genial, cara. Futurama é melhor que Simpson, melhor que... Não é melhor que Uma Família da Pesada, né? Mas é melhor que Simpson. Só perde pra Frango Robô. O câncer de próstata dos Transformers é algo que... E às vezes eu acordo à noite pensando nisso, cara. Não tenho paz, não. Pensando em quem? Câncer de próstata? Câncer de próstata dos Transformers. Eu sou robô e eu não tenho isso. É genial. Fugir com você eu quero. Largar tudo e parar por aí. Aliás, o que eram as lições de moral do He-Man, né? Quem é um He-Man pra falar alguma coisa de alguém? O cara andava sem camisa, bermudinha. De rosa, coladinho. Aquele príncipe Adam, cara, se ele não queimava, era por preguiça. Queimava. Ele, na verdade, além de queimar, isso que você tá falando, ele ficava queimado só de botar a roupa curta dele, né? Porque ele era brancão, aí botava a roupa especial dele, ele ficava bronzeamento artificial bolado. O que é isso? He-Man. Não, He-Man é muito maneiro. Até o Pacato era meio boiola. Eu sempre torcia pro esqueleto, cara. Não sei porquê. Eu sempre torcia pros vilões. Vilões eram muito mais estilosos. Aliás, realmente, qualquer desenho, os vilões são muito mais estilosos. Caralho, o Destruidor era muito maneiro, cara. Maldito essa porra. O Destruidor era irado, cara. Pô, na época que eu via Naruto, há uns 10 anos atrás. Eu vi muito Naruto. Ai, ai. Eu sempre torcia pros vilões, cara. Naruto nem tem 10 anos, né? Não, tá, eu parei de ver Naruto em 2009. Parei em 2009, eu acho. Eu parei quando comecei. Caraca, a fazer cara, você tá no futuro, cara. Hã? Que maneiro. Ele tá em 2019, não. Mentira, ele tá por aí. Falei. É, tô no aí, futuro, cara, aí. Deixa eu falar, tô no futuro. Botafogo foi campeão da Libertadores. Me responde uma parada. Porra, o Júlio Casablanca já é o presidente dos Estados Unidos. Oi? Meu Deus. O Julian Casablanca já é o presidente dos Estados Unidos. Quem? Quem? Porra, Julian Casablanca. Julian não, Julian. Ah, tá, Julian Casablanca. Não, não. O presidente dos Estados Unidos em 2019 é o Boy George. Caralho. Ele não pode, irado. Ele é inglês. Porra, mas o Boy George é inglês, cara. Não, virou presidente, quem? O Boy George virou rainha da Inglaterra. Cara, quando eu quero dar um choque de realidade em mim mesmo, eu vejo o clipe de Karma Chameleon. Caralho, o que, que é aquilo, cara? É assustador demais, aquela porra gorda, careca, besuntada de pó. Ah, que nojo. Não é não, cara, a gente vai ver tá tudo isso amanhã. E perceber que a estrada vai além do que se vê. Pô, viral, mané, viral. Aliás, falar em viral, aí, o trailer novo do Batman, irado, hein? De falar aqui. O menininho cantando bem. Espancou. Eu tô bem decepcionada com uma coisa. Com o quê? Eu esperei tanto tempo por um filme da Arlequina. Foi muito triste. Porque depois, antes do It Live morrer, eles planejavam fazer um filme que tivesse, ou deveria ter a participação do It Live de Coringa, né, com a Arlequina e tal, ia ser fantástico, cara, mas cancelaram. Não, mas o Nolan já tinha o roteiro já na cabeça dos três filmes. Não tinha um cacete, cara, ele com certeza ia usar o Coringa de novo. O filme não acabou daquele jeito de sacanagem. É verdade, ele com certeza ia usar o Coringa eles de novo. Porque, aliás, eles tinham anunciado, tinha até já a roupa e tal da Arlequina. E pra Arlequina existir só com Coringa, senão não rola. Não faz sentido. É, a Arlequina também é um personagem muito inútil. Aliás, existe muito personagem inútil. Era Venenosa e inútil no Batman. Pô, sem graça pra caramba. Eu não entendo. Qual é a do Pinguim? Ele é só um chefe mafioso, não é isso? É. Pô, um dos caras que eu gostava do Batman era o Ventrílogo. Esqueceu, o Scarface. Pô, achava irado o Scarface, cara. Eu me lembro dele só do desenho. Oi? Só conheci ele no desenho. Também. Eu não, também, mas, pô, achava virado. Porque, na verdade, o homem era um fantoche, o bonequinho que era o cara. É, o bonequinho era o cara, tá ligado? Acho que o Marcos vai poder falar alguma coisa também, rápido. Show de bola. Sobre o quê? Sobre o Batman? Pô, mas o trailer eu achei maneiro, o trailer, cara. Achei legal, pô. Aquela cena da galera jogando futebol americano e a terra abrindo, porra. Putz, essa cena foi sensacional, cara. E no final o Batman saindo na porrada com um monte de policial. Eu não entendi aquela cena do cara dando um soco no abdômen do Batman, sendo que o abdômen do Batman é tudo protegido, né? Pra bater no muro. Tudo bem. Mas, não, pô, não, achei... é Kevlar, cara. Kevlar você toma impacto. Aquilo não. Aquela roupa só protege contra a bala, né? Não contra o impacto. Porra, não, mas bala é um hiper... Bala não dá impacto, né? Bala, o cara toma um tiro, sente impacto nenhum. Pô, o impacto não, bala, aquilo impede a perfuração da bala. O impacto você sente. É verdade. Entendeu? Um soco funciona numa proteção dela. Ah, é? Ele só guarda a pele. O soco vale mais que uma bala. Só se tiver não, pé. Cara, você sente a bala, mas a bala não entra. Você toma o impacto da bala, entendeu? A bala só não entra no seu corpo. Eu tomo um hiper mega soco. Mas o uniforme do Batman, cara, é com certeza acima de bala. Acima de qualquer impacto. O Batman toma soco na barriga pra caramba, não sente? Que isso, cara? Você vê nos filmes? Claro que não. Ele toma pancada pra caramba, o Batman no filme. Vê o Batman 2. Ele toma um soco na cara e ele cai. Ele toma um soco na barriga, né, e sente. Na barriga também. Vê aquela cena que ele entra no... Que ele entra na boate pra pegar o mafioso, aquele irmão da Julia Roberts. Ele toma um soco na barriga, um chute na barriga, um soco na barriga e ele cai. Ele cara é irmão da Julia Roberts? Eric Roberts. Cara é irmão da Julia Só Roberts. Faz é vilão. A profissão dele é fazer vilão. É o vilão dos mercenários. Aliás, que filme lixo esse hoje, mercenários. Ah, vai tomar no cu, tu não vai falar um mercenários aqui não. Pô, isso foi horrível, cara. Vai se fuder, cara. Caraca, aí. Tem espelho na tua casa? Assim, olha primeiro pra falar alguma coisa que filme. A cena do Randy Couture jogando aquele maluco no fogo e o maluco queimando com aquele efeito especial que eu fazia no After Effects. Eu faria aquele efeito no After Effects. Ridículo. Ah, cara, você tem que pegar a vibe, você tem que curtir o momento, rir daqui. Curtir o momento. Cara. Não é pra levar sério. Entende? Não, é pra ver, pô, rindo. Eu vi aquele filme rindo, mas, pô, os caras perderam. Aliás, o Dolph Lundgren não morre no primeiro? Não. Caralho, ele é mó escroto, tenta matar Manda matar o Stallone, o Jet Li e o Careca. E morre, pô. Não morre, não. Ele toma um tiro, sei lá, dois dedos no coração. Aí ele volta e no final ele já tá brother da galera de novo. Tá bebendo lá no galpão com ele. Ah, eu não vi o final, cara. Depois da cena do Randy Couture, do aquele maluco pegando fogo, eu falei, ah, meu irmão, para com isso. Não tem final, não, cara. Na verdade, é qualquer coisa. Salva a Gisele Thier. Aliás, o que era a Gisele Thier naquele filme, né, cara? Dá muita vulsa, cara. Muito, mas muito. Vou te falar, Mercenários, pra mim, vale só por uma cena. Quando o Careca vai pegar lá a mulher dele... Mulher dele não, a mulher que ele pega, que tem namorado e tal. Aí ele... Ah, pô, essa cena é irada, cara. O Jason Statham, né? Não, o Carequinha. Aí quando ele levanta o cabelo dela, vê o olho roxo, cara. Ele fica puto e vai meter a porrada em todo mundo. Só quando ele levanta o cabelo... Antes de ter a porrada, você já sabe. Puta que pariu, valeu a pena. Valeu a pena. Aí ele dá porrada em todo mundo e fala assim pro maluco, é... Como que é? Eu gostava do rosto dela. Essa cena é uma das cenas que mais risíveis do filme. Vai dentro. Você tem que, isso é arte. Você tem que apreciar esse tipo de arte. Não, é uma arte meio estranha. Você, né? Você pode repudiar a arte. Exatamente. Não, Brito. Isso aí, ó. Aliás, a foto do Batman Arkham City, do Steam com o Coringa, parada verde, tá irado também, cara. Dá até vontade de comprar. Dá até vontade de comprar o jogo, R$24,99. Aí, não vou comprar porque eu já gastei R$24,99 com joguinhos avulsos. Sword Soul. Aí, maldito Steam, cara. Odeio Steam. Maldito Steam. Eu não compro porque meu computador não deve bancar. Ah, não. Qual? O Batman? É. O computador não é bom, não. Team Fortress 2, ele já roda... Ele roda, na moral, mas o barulho que ele faz tá dizendo, ok, pegue leve. Pô, meu computador também, cara, minha placa de vídeo faz um barulho absurdo. Eu tô jogando Limbo, faz um barulho absurdo, não sei porquê. Maldita placa de vídeo. Pode ser só coisa que tá ruim, cara. É, pode ser. Cara, eu ainda sou burro pra cacete. Eu comprei aquele um gabinete compacto. Tinha que comprar a porra da CPU grandona e, se possível, botar aqueles coolers de. É, que tem tipo um líquidozinho que leva a parada pra placa de vídeo. É, water cooler. Porra, eu sempre quis uma coisa dessa. Acho tão maneira, cara. Pô, eu compraria até um HD transparente pra ter uma porra dessa. Um gabinete, né? Transparente. É, falei HD. Falou HD. Você tá virando Clubber, boy. Não, a piada não é do HD, não. A piada é que pode estar virando Clubber. É um computador de Clubber, isso. Eu não sou Clubber porque eu nasci na época errada, cara. Não entendi qual é a piada do Clubber. Que ah, é tá ligado o que é Clubber? Clubber é muito moderno. Não, Clubber, não, já, que é. Clubber já foi moderno, já vim. Não, é muito moderno. Ah, foi um dia, cara. Um dia, 2 anos. Que 2 anos? Clubber é a década de 90. Clubber. Ah, tá, Clubber. Ah. Clubber, você tá falando do ritmo, né? Club, né? O disco, né? O Renato fazia piada sobre Clubber já era velho, cara. Clubber é anos 90. Eu digito Clubber, só dá esmalte no... Ué, tem... São 2Bs, não são? É, não pode tem... ser 2Bs, porque tem que... Pela fonética, tem que repetir. Fonética, meu Deus, gente. Cara, sai do nosso curso, vai ganhar dinheiro, cara. Pô, só tem unha rock, cara. Quero ver um Clubber. Cadê um Clubber? Clubber, pá! Eu não entendo. Eu escrevo Clubber, aparece foto do Mr. T. Cara, muita foto do Mr. T. É que ele é o Clubber Lang, cara. Ele era o Clubber Lang no Rock 3. Ah. O Mr. T, ele era do. Apareceu no Rock 3, né? É, ele é o Clubber Lang. O Rock 3 pra mim é o melhor de todos, cara. Quando o Apollo vai treinar o Rock e tal. Essa parte é muito foda. Porra, o Apollo é o cara mais maneiro do mundo, cara. Pô, é o cara mais maneiro. E ele morre no 4, cara. Mas ele morre de forma. O filme 4 é uma merda. Só vale pela parte do Apollo. Só vale pela parte do Apollo, isso é verdade. O Apollo tirando onda com o Dolph Lundgren. Caralho, a dancinha, ele dançando. É, a dancinha. O céu do búfalo gigante, do touro gigante, sei lá que merda é aquela. Aí ele morre. Caraca. Ele morre de forma ridícula, né? Ridícula, cara, só pra ter história. E ainda só assim não justifica. Não, e não justifica a morte do cara ali, né? O cara continuou batendo, disparou. Ele ficou parado nas cordas. É tipo alguém já viu aquele filme Ip Man 2, sei lá, o Grande Mestre, ó. Não. Não? Ah, droga. Aliás, ninguém vê filme, né, cara? Eu vejo filme, pô. Você já viu Magnólia, cara? Não, mas já ouvi falar de Magnólia. Tem que ver Magnólia, tentar explicar o final. Eu queria conhecer alguém que não gosta de música. Deve ter alguém. A Vivian, ela gosta de música. Gosta de música? Não gosta de música? Não. Alguém que não gosta de música? É. Não existe uma pessoa que não gosta de música. Não existe, não existe. Ah, existe sim. Eu não gosto, cara, de música. Cara, a pessoa vai ouvir a musiquinha da Xuxa, cara, mas ela vai ouvir. Existe quem não liga. É, existe quem não liga, mas. Não, deve ter gente que não gosta de música. Sempre tem. Pô, tem maluco que come o próprio cabelo. Por que não pode ter alguém que não gosta de música? Eu não gosto do meu cabelo. Mas você come seu próprio cabelo? Ah, não. Eu comi antigamente, depois que eu vi no Fantástico, saiu uma doença, eu parei de comer. Mas eu comia mesmo. Eu tirava na raiz. Eu conheci uma menina que ficava exatamente, fez exatamente isso. Caralho, que ansiedade, ansiedade. Ansiedade é caralho, é falta de vergonha, cara. Não, é um tique foda, cara. A pessoa faz isso. Isso, cara, que ansiedade? O que você tem a ver com ansiedade, cara? Fica doido. Ah, eu estou ansioso pra ficar careca. É, cara, da mesma forma que a gente come chocolate, tem não. Gente que... Não, mas chocolate é não. Alimento, né, cabelo? Não, comer chocolate quem não é cabelo não alimento. Dia. Quem disse cabelo não alimento? Cabelo não alimento, cara. É horrível. Não, mas chocolate é por causa da substância lá que eu já não sei mais. Serotonina, que a gente... que ela é agradável. Ela realmente desperta o desejo de comer. Agora, cabelo... É, ansiedade. Tá muito papo de bar hoje, cara. Tá muito maneiro. Ansiedade foi o psicólogo malandro arrumou, cara. Pra mim? Pra você. Ah, não, beleza. Você tá falando isso, então é que você tem que ser algo disparado. Foi porque eu nunca comi cabelo. Você nunca comeu cabelo? Não, sacanagem, eu nunca comi cabelo não, mas eu já tive tendência a comer cabelo. Como é que é ter tendência a comer cabelo? Sei lá, cara. Tu... Eu olhei pro meu cabelo e fiz. Não é isso não, sabe o que era? Não, sabe o que meu era? Cabelo tem cheiro de cereja, cara. Talvez. Você trabalha em padaria? Não, é porque eu uso tinta de cabelo. Ah, aí com cheiro de cereja. Tu não conhece a Vivi, ela tem cabelo laranja, cara. A laranja? Pô, então ela tem que ter cheiro de laranja, pô. Não de cereja. Deveria. Aí, a Vivi, ela é clubber. A Vivi seria clubber. Pô, eu tenho um esmalte clubber, eu descobri isso pesquisando clubber aqui agora. É, pô, clubber é rosa. Eu vou te dar aquelas bolas ninjas, Vivi. Você joga no chão e fala, clubber, pá! Cara, eu nem sei o que é clubber, de verdade. Clubber é tipo o Restart dos anos 90, era pra aparecer. Não. Tá errado. Você tá ensinando os outros errado, bot. Clubber é tipo um hipster dos anos 90. Um hipster. Mas é isso, cara. Eu não sei nem o que é um hipster e eu tô falando, mas é tipo isso. Eu falo hipster, todo mundo que eu vejo, que eu encontro, que passa no CCBB, que passa no Odeon, que encontro em qualquer lugar desse de centro cultural. Pra mim é todo mundo hipster. Não, isso aí é cult. Não, mas depende. Tem cult, só que é cult tranquilo. E tem hipster que, tipo, são os cults que metidos a vou lançar moda, eu sou diferente. Aí vira hipster. Vou lançar moda, vírgula. Sou diferente. É, tipo, é muito bizarro, cara, as roupas. Nossa, dá até medo. Isso vai ser o primeiro episódio random. Todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. Aliás, no último podcast de vocês me difamaram aí, falando que eu falei uma coisa que eu não falei. Pô, fiquei bolado, cara. Pô, fala aí, aproveita. Fica bolado não, cara. Só o plano pode ficar bolado. Não, é sério. Falaram uma coisa que eu não falei aí, que eu falei que menino de 15 anos não tem útero, não falei nada disso. Mas você não? Quem foi que falou isso? Não, foi, eu não sei. Que falou. Isso, não lembro. Não sei que cara, falou. Tem gente não que me chama de... Não, tem gente que me chama de Wicca e não reclamo mais, porque não adianta. Mas é verdade. O Ica, né? Aquele pessoal que mexe com os espíritos da floresta. Exato, a Vivi é um Ica. Maneiro, cara. Ela já foi, verdade. Não, pô, é cara, o ex-namorado de uma amiga minha do Edu já foi o Ica. Tipo, um cara. Ex-namorado de uma amiga nossa? A Bia. O ex-namorado da Bia. Um homem? Caralho, da Bia? Caralho, meu Deus. Eu já te falei isso, você já reagiu do mesmo jeito. ele era o Ico. O Kiko. O Ico. Pera aí, né? O que mexe com o elemento da floresta é o quê? Wicca? Mexe com natureza. É, tipo... Ah, tá. Pensava que era um xamã. Ou engenheiro ambiental também pode ser. Só que ele mexe de maneira não dogmática. Ui. Eu ia falar do professor nosso, que já falou sobre dogmatismo na aula. Você o ama. Nossa. Ô! Agora eu lembrei de um professor meu de direito internacional, a garota falou, epistemologicamente falando, o professor ficou zoando ela até o último dia de aula. Apelido era de epistemologia. Pra nunca mais falar difícil, cara. Aí teve um colega meu que o apelido dele é empirismo, porque ele falou empirismo no meio da aula. Quem tipo, empirismo, do nada? É difícil empirismo. É, do nada. Hã? Muito bom! Cara, eu, o Britinho e o Pombo estudamos com uma menina que era conhecida como Cebola. Só que não era Cebola com C, era Cebola com S. a menina foi escrever cebola no quadro e mandou cebola com S. É, pode, mas hoje é ela tá no É, essa menina, acho que posso falar isso. Ela entrou pro bonde faz gostoso, cara. Lembra aquele grupo de funk e tal? Foi pra Alemanha, na Copa da Alemanha, e não voltou nunca mais. Se prostituiu, tadinho. Aí, nem ela e nem o Cusunda, né, cara? Ai, meu Deus. Isso! Foi. E o interessado? Ai! O maluco mandou assim, numa parada formal, não sei o que lá, os interessados. É, pra comprar ingresso do Rock in Rio, né? Ele chegou assim, quem tiver interessado, tá, o resto tudo vai escrito errado também, mas esse, o interessado foi o melhor. Ele, quem tiver interessado em comprar os ingressos do Rock in Rio, falar comigo, não sei o que. Aí, é que nem o... Aí, cara, quando a gente olhou, a gente, porra, que merda, cara, não se conta. Aí tudo pra zoar, começou a escrever, pô, estou interessado. Não, e os interessados, como é que faz? Aí ele pegou e respondeu, por quê? Quem tá interessado? Tipo, ele continua escrevendo errado, cara. Então, foi uma trollagem. Primeiro em caixa alta e tal, pra... isso aconteceu comigo no treinamento da empresa que eu trabalhava. O cara era um dos franqueados da empresa, e aí ele começou a eu posso dar minha ideia aqui e tal, não sei o que, e tinha tipo aqueles como se fosse um quadro, só que são um bloco de folha gigantesca, sabe como é que é? O cara vai escrevendo e passa a folha pra trás, e aí ele pegou não, o que eu acho que deveria ser assim assado, eu não lembro quais foram os erros de português que ele cometeu, né, mas tudo que ele tava escrevendo tava errado, cara. Tipo, de 10 palavras que ele colocou, 5 tava erradas e ele continuava escrevendo e nem querendo rir, tá ligado? Mas não podia, porque ele era um dos franqueados, não era qualquer otário que tava ali. Foi foda. Uma vergonha alheia do caralho. Assim. É isso aí, rapaz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Caralho, vocês já viram que na busca pro bonde do Faz Gostoso aparece a foto do Michael aqui? Do Michael? O nosso Michael? Caralho, sério, moleque? Na quarta linha ou quinta? Vai descendo. Busca o que é de imagem? Aí, isso é o... Vai descendo, isso é moleque. A foto dele boy. Na frente do Mr. Pizza. Aqui, ó. Bom demais, faz mais gostoso, mais nariz, mais doce. Viu? Fechou. Uhum. Caralho, que bizarro, cara. Oi. Isso é algum easter egg que você plantou na rede há anos atrás, só agora você tá colhendo. Cara, as pessoas atribuem a mim muita coisa, cara. Se eu fizesse metade das coisas que pessoas atribuem a mim, ou estaria preso ou estaria rico. Mas isso é seu, cara. Ah, cara, Jaqueline do Big Brother fazia parte desse bonde do Faz Gostoso. Quem é Jaqueline do Big Brother? Sei lá, cara, tá aqui aparecendo no Google. Não. Sei lá, não. Como quem conhece. Falou como quem conhece o Jaqueline. Você assiste Big Brother. Pô. Eu assisto Big Brother, eu adoro redes sociais. Discriminação, né? Ninguém pode produzir. Ninguém não, é obrigado. Big Brother é um programa que você assiste por osmose, cara. Tu vai ler o jornal Big Brother, tu vai, sei lá. Cara, eu achava muito isso. Só que os dois últimos Big Brother, juro, eu não sei nada. Eu consegui não saber absolutamente nada, nem o nome de nenhum participante. Porra, tá o Wild Rose. Os últimos 10. Aliás, quem é o último Big Brother? Eu consigo me desprender aos poucos. Quem é o último Big Brother? Alemão. Foi alemão? Foi. Que eu sei, é. Foi alemão que ganhou mesmo? Alemão ganhou todos, cara. Ele volta pra casa todo ano pra ganhar o programa. Pô, eu lembro direitinho só do primeiro, que era aquele Bambam com aquela boneca. Eu só lembro desse. É um clássico. Tá faltando a cabeça, tá faltando a cabeça. Ah, aquilo ali foi o cara que quis imitar o náufrago e virou a boneca. Pela safra, né? Não, desculpa, aquele cara não tem inteligência bastante pra pensar. Vou fazer uma referência ao náufrago e criar um boneco. Não, claro que foi o pessoal lá que falou pra ele. Falou, faz assim. É, a produção que faz o programa. É, com certeza. Né? Alguém faz produção, alguma coisa voltada à mídia, sei lá, jornalismo, alguma coisa assim? Ele faz moda. Faz moda? Faz moda. Ah, qual o problema do cara fazer moda? Nenhum. Não é nenhum, pô, mas eu acho engraçado. Não sou namorado dele nem pai dele, o que ele faz com... Isso. Ele também é dublê de filme pornô. Modelo, né? Ele fica lá espilando as pessoas que ele dá, tá? Pô, vocês conhecem algum designer, cara? Tô precisando de um, cara, pra montar minha empresa. Pô, você vai, a tua empresa vai ser o quê? Quiosque em shopping ou vai ter... Não. Vai ser tipo camiseteria, cara. Eu conheço dois designers. Eu sou aprendiz de ajudante de designer. Se quiser, ajuda. Eu conheço dois designers. Conhece? Verdade. Pô, passa o contato aí. Passar. Amigo, ele dá aula até na Seven, cara. Ah, não. Dá aula aí já... Não sei se ele... Dá aula outro... já ficou caro, já. Esse cara dá aula já ficou caro. Eu sou designer barato, que eu tô desempregado. Ah, é? Pô, cara, pode trabalhar pra mim, cara. Faz umas paradas maneiras aí, a gente vende, ganha o dinheiro. Me dá o nome que eu produzo aí. Cara, essa camisa da Sanguinha Corp vai ser pela tua empresa, rapaz. Vai ser pela PU, Smart People, Smartware. Aqui, olha só, tem esse aqui, que é um amigo meu que, sei lá. Oi? Tem esse aqui. Esse aqui? Você tem esse aqui dele? Esse aqui. Ah, tá. Nossa, que old. Ele tá on agora, entra lá. Não, mas tem que anotar o número dele primeiro, moleque. 17488915. Caraca, o maluco botou no Facebook dele a foto do dragão branco de olhos azuis, cara. Pô. Já não. Aí. Eu não falei isso. O contrato dele era isso. Mas ele é o quê? Ele é formado? Ele é... Pô, sabe que eu não sei? Uma vez ele me deu o cartão dele, cara. Aí, cara, eu também não, sou pô, designer, namorada minha amiga, eu sou designer de joias. Você tá rindo, pô, não entendi. Nada, não. Ah, tá. Ah, pô, mas... Eu lembrei daquela vez que eu comprei o piercing pro umbigo desse meu amigo. Pô, mas design de joias, ele, pô, também é design, né, cara? Sabe mexer no Photoshop, Aquarel. Ah, cara, eu conheço um cara que é designer. DJ Cabelinho, cara, procura ele. O meu amigo que eu te passei, ele estudou na Estácio, tá? Ó, agora eu já sei alguma coisa. Eu sou designer de petições também. Ô, amiga, você tá querendo dar meu emprego pro seu amigo? Eu vou trabalhar pro nosso amigo. Desculpa, eu tô só com a conversão. Não, eu tô vendo aqui a foto dele aqui. Ah, maneiro, pô, maneiro. Eu tô precisando mesmo de design, porque, pô, design hoje em dia tá complicado. Mercado. Pô, complicado? Todo mundo é designer. Porra, tem muita gente que vai. É, mas é o problema é que esses caras são muito mentira ser bom, então. Eu quero um cara que mentira ser ruim. Mas é designer de quê? Mas peraí, rapidinho. É designer de quê? De embalagem, de site, web, ou quê? Não, eu quero um designer que faça. Não, eu quero alguém que faça as estampas pra mim. Faça as estampas pra mim, o desenho das estampas. É. O desenho só, cara. O desenho. Pô, e aí, cara a camiseta que eu vendo. Por que você não faz tipo uma camiseteria? Você abre um. É isso que ele vai fazer. Então, pô, eu faria uma camisa pra você. Eu amo vasectomia, cara. Acho que ia ficar muito irada. Cara, essa é a típica camisa que eu traria na camisas do pânico na TV, cara. Tipo, o foco não é esse. Não, porque o. A vasectomia, não, mas eu não quero, é um não. Negócio banalizado. Cara. Não, vasectomia é um... Beleza, mas eu não quero montar uma empresa assim, tipo... Eu falei brincando, coisa. Cara, relaxa. Não, cara. Podia ser coisa assim, vasectomia. Essa camisa vai ficar pro meu sobrinho. Não, é que nem aquela camisa que o nego tá usando agora, assim, que virou moda, assim. Eu venci a anorexia. Maluco gordão usando essa camisa. Isso é muito bom. Cara, por que você não faz uma camisa que a estampa só os inteligentes podem ver, cara? Eu tenho uma coleção dela aqui em casa, vende nas americanas, 2 por R$10. Só os inteligentes podem ver. Só os inteligentes podem ver a estampa. Ou você joga limão em cima e a estampa aparece. Cara, eu pensei nisso também, jogar limão. O cara joga limão. Pô, irá, né? E uma vela. Pô, doido. Pô, imagina uma estampa em realidade aumentada, cara. Ia ser maneiro. Tipo, é tipo o código da Vinci, cara. Só Aldrin Tatu pode começa ver. Começa então aquela ideia de botar luz na camisa também. Fica um negócio aí. Aí vira clube. Aquela camisa que mexe tipo a onda do que você tá ouvindo? É uma camisa que fica piscando, cara. É, isso é aquela do som, fica tipo onda de rádio. Aquilo é ridículo. Aquilo é muita coisa de favelado, cara. Favelado que vai pro baile funk e bota aquela parada, acho que é onda. Tira onda, rapaz. Esse programa tá com buracão. Como é que a camisa que brilha? É, tem LEDzinho, cara. Aí fica. Fica piscando. É. Isso existe mesmo? Isso é usável? Isso é usável, as pessoas usam essa merda. Um LED? Nunca vi, cara. É. Só seria foda, cara. Se um dia, tipo, no ano novo, todo mundo ali. De branco, o cara botasse uma cueca que pista. Todo mundo inevitavelmente ia ficar olhando para as partes do cara. Eu iria rir e achar engraçado. Fora isso. Ah. Não, você ia olhar também. Parece eu ia olhar, claro. Pra poder ir, eu ia ter que olhar. Mas aí, que todo mundo, até lá todo mundo já teria olhado. Pelo menos é uma boa desculpa. Ah, tu vai falar assim, ah, olhei porque o maluco ali olhou. Tava piscando. Tava me chamando, né? Tava me chamando. É bizarro isso, hein? Pô, mas eu tô realmente precisando de um design. Porque os caras que eu tô conversando, os caras tão cheios de caô, achando que eu vou dar balão. Tem necessidade de dar balão. Você quer estampa pra camisa? Você quer estampa pra camisa? Tem que ver mais um cara que produz mesmo as imagens, não um cara que cria padrão, entendeu? Você vai querer um cara que faz uma arte pra tua camisa. Não, então, eu quero um cara que faça uma arte, só que o que acontece? Se eu pedir pra um cara fazer uma arte, ele vai querer me cobrar 300 pratas, design normalmente. Aí o que acontece? Não tem esse dinheiro. Se cobrar a grana pela arte, ele vai cobrar porcentagem, porque... Não, isso eu queria fazer, mas ninguém quer porcentagem. Aliás, design, tem tanto design no mercado que, sei lá, os caras acham que tá, tem emprego pra cacete pra eles. Eles querem me cobrar 300 reais. Claro, pô, tudo é arte hoje, com essa história de intervenção não, urbana. Isso é verdade, tudo é arte hoje. Olha de urbanização pra mim hoje não, valeu? Por quê? Caralho, fiz um trabalho aqui, me matei pra fazer. Tu não tá de férias não, cara? Tá, era pra estar, cara, mas aí teve uma prova final que não foi prova final. Professora maravilhosa. É, e aí, moleque, fiquei aqui, virei a manhã inteira fazendo a porra do trabalho e tal. Chego na faculdade, a filha da puta não foi pegar o trabalho. Muito bom. Ô, Jovem Nerd, tu faz faculdade de quê? Ciências Sociais. Uhul. Ciências Sociais é o quê? Faz o quê? Marxismo, comunista safado, essas merdas. É cuidar de menor infrator, cara. Exato, eu fico falando, ah não, tem que passar a mão na cabeça do bandido. Eu sou o cara que fala isso. Não, isso aí é o assistente social, cara. Alguém sabe que tem, ainda pode ter serviço social, as pessoas também confundem. Minha mãe acha que eu faço serviço social. Mas quem se forma em ciências sociais, você é assistente social. Cientista social. Não, é um cientista social. Claro que não, gente. Vocês estão falando besteira, cara. Não. Assistente social é serviço social. Cientista social é tipo Fernando Henrique Cardoso. Não, cara. Não, peraí, calma aí. Não só sociólogo. Ah, não, ele é sociólogo. Não, ele é sociólogo, mas também tem antropologia e ciência política. Todo cientista social não, mas a nossa formação de cientista social nos dá três títulos. Nós somos antropólogos, sociólogos e cientista político. E assistente social. E assistente social nas horas vagas. O Marques não é aquele maluco que falou que todo mundo era utópico e no final ele era utópico também? Esse mesmo. É um fanfarrão, né, cara? É, moleque, garoto novo. Moleque. Quer chamar a atenção, pô. Exato. Não, é realmente. O Marques não foi aquele cara que bateu no maluco do anarquismo, se eu não me engano. Ele foi chorão. Foi irado essa parada aí. Depois vou dar uma lida e vou discutir com os falsos cults que eu conheço aqui, que falam de Marx. A Vivi é cult, eu não sou nada. Eu só. Eu sou cult, eu não era clube. Também. Pera aí, ô Vivi, tu gosta de Almodóvar? Gosto, eu fui ver o filme. Você é cult, caraca. Todo cult gosta. Tu gosta de Woody Allen? Gosto. Nossa. Quantas vezes você vai no CCBB por mês? Muito. Droga. É, realmente, é, não dá. Não, mas é falta de opção também, cara. Que isso, cara, tem um monte de filme, tem Mercenários. Não. É o caso peculiar também. Minha namorada de Niló. Aí o que acontece, o único lugar em comum barato da gente ia é do centro do Rio, sabe? É o mais barato pra nós dois. Aí vocês vão no Cine Odeon. A gente sempre acaba no Odeon, no CCBB ou na Caixa Cultural. Pô, mas tem filme sem ser cult no CCBB. Eu vi o filme do Anderson Silva lá, cara, irado. Tem um filme do Anderson Silva? Tem, pô. É o quê? Mickey Mouse vai a Acapulco? Não, é o filme da luta, daquela luta que ele quase perdeu. Os caras fazem um documentário sobre a luta que ele quase perdeu. Aí, irado o filme, irado mesmo. Depois das 11 horas, só rola Emanuele. Aonde? CCBB? CCBB. Sério mesmo? Muito bom. Especial Emanuele, claro. Tô quase indo pra lá, sério mesmo? Quase que eu falei que é sério de novo, mas não é, cara. Não. A última vez que eu fui ver filme no CCBB... Foi ontem. Eu fui ver Juventude Transviada lá, que eu não tinha visto ainda. Vocês estão falando de Emanuele? Passou Emanuele na Caixa Cultural. Sério? Eu duvido, cara. Tava rolando um especial Brasil, filmes que tem o Brasil como temática e tal. Emanuele vem ao Brasil, alguma coisa assim de Emanuele. Falando sério. Pô, ela já foi no espaço, ela vai no Brasil. Ela já foi em qualquer lugar que você imaginar. É uma mulher viajada. Que ela quiser. Tem o melhor perfume do mundo, né, cara? Por quê? Nunca, cara, que pessoal, mano, que pessoal noob, mano. Ninguém nunca viu o perfume que é Manoela aqui? Não, eu já vi o retrato de um assassino. Eu já vi perfume de Lorenzo. Já vi perfume de mulher também. É óleo de Lorenzo. É óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo. É, que perfume que é Manoela é mais sinistro do que Avanço. É tipo aquele axe que faz os anjos caírem. É, tipo, é o axe que faz os anjos levantarem. Meu Deus. Amém. Sabe o que eu achei muito foda? Não a propaganda em si, mas o ato. Aquela propaganda da Vivo, do Eduardo e Mônica, que rolou esse ano, lembra? Ah, tá. Era a imitação da pele. É, aquilo viralizou de uma forma, ainda como eles lucraram com isso, cara. Quanto eles economizaram. É que nem aquela a banda mais bonita da cidade, cara. Exato. Em 2 dias, eu nunca vi tanto aquele vídeo na minha vida. Eu passei a gostar e odiar em 12 horas, cara. É. A banda mais bonita da cidade. Eu gosto mesmo da banda, porque, tipo, eu tenho outras músicas da banda no computador, sabe? Mas eu não consigo mais ouvir a oração. Meu amor, eu não consigo ouvir. Ah, essa música aí. Ah, pô, eu vi esse vídeo por causa do Rafinha Baixo, que ele fez um vídeo sacaneando essa música e tal. Todo mundo falou dessa música, sabe? Não, mas isso é uma música muito ruim, uma música de cult. Deixa eu ver. Respeita a menina, pô. O bom é a companhia do pagode. O bom é a companhia do pagode, rapá. Eu gosto de samba mesmo é maneiro, pagode não. Pô, que isso, pagode é funk proibidão. Deve ser uma parada que tem décadas, moleque, mas eu fui ver outro dia a porra do vídeo que o cara do Móveis fez lá da Dilma cantando Sistema Fadal. Cara do Móveis? Porra, aquele, eu não sabia que era o cara do Móveis que fez, não, mas eu já vi esse vídeo, é muito comédia, cara. É muito o cara do Móveis? Estruque. Móveis Colonial de Acaju. Mas qual o cara do Móveis? Tem 300 milhões de essa banda. Essa banda tocou em Niterói, cara. Tocou duas vezes na UF esse ano. Tocou na UF. Eu fui lá ver a banda lá, tem um colega meu que é meio false cult. Foi lá, não, bora lá, não sei o que, não sei o que lá. Pô, maneiro até o show, musiquinha, aquela musiquinha meio quero me matar, quero cortar meu curso. Foi? Eu fui no show deles na Fundição. Mas você foi no show deles em Niterói? Fui, no primeiro desse ano, tiveram dois. No segundo não fiquei, eu fiquei doente na véspera. Mas os dois foram ali naquela porcaria em frente à Ampla, né? Ah, porque foi pela UF. Eu conheço até os organizadores, cara. É, pô, aí, esse pessoal aí, ó, tá vendo? Foi modernet. Essa galerinha cult, cara, fez tudo futuro isso aí pra mesmo. Salvar a gente. Aí, mas é tipo, o cult é tipo judeu, cara. Tudo se relaciona entre si, tá ligado? Ah, tem 12 cults no mundo, cara. 12 cults. Aí, ó. O Elton aí. John. O Boy George. O Boy George. O Lauper. Aí tu tá obcecado com o Boy George. Para de falar dessa porra, isso atrai, cara. Mas sabe o que eu falei do Boy George, cara, que tava vendo todo mundo dele crise essa semana? Aí tem um episódio que ele tá fazendo um negócio de bolo e tal. Aí falam, ah, você vai fazer a parada com a Angel. É, tu viu esse episódio? Ah, muito bom. Vai fazer o bolo com a Angel. Aí ele, pô, Angel, pô, essa é uma gatinha. Aí olha assim, é um maluco. Aí o maluco, que isso, cara, tá usando o Sai? Ele, não, são um andrógeno. Aí ele, tipo, no episódio ele meio que explica. Que são os andrógenos. Aí fala do Boy George. Que engraçado. Que é um supra-sumo nesse assunto, cara. Desde os anos 80, agredindo muito a sociedade. Ah, cara, mas ele é. Pô, ele tem um estilo dele ali próprio, cara. Que, pô, é irado. O cara saiu desse vídeo com o Seu Madruga, ele faz uma música com as vozes do Chaves. Aí vem um cara mais idiota que ele e deixa o vídeo, sei lá, 7 vezes mais lento. Aí um vídeo de 3 minutos vira um vídeo de 30, 10 vezes mais lento. Isso, dá um slow de 10 vezes. Aí a música fica lenta, o cara fala que viu fantasma quando deixou a música lenta e o amigo dele morreu. Era o projeto da vida. É tipo aquela história do Pokémon Black. Nossa, do fantasma, cara. Aí tu vê que Pokémon, cara, os caras fizeram o Black porque por causa do racismo, né? Não, é Black and White, porque na verdade o Black and White lançou uma homenagem ao Michael Jackson. Michael Jackson. E pô, agora o Michael Jackson morreu, a gente tem que fazer uma homenagem, né? Maligna. Como assim, cara? O Pokémon número 450 é o Michael Jackson? É. É, ele come. Tem duas versões. Exato, se for um daqueles Pokémons bebês, ele come. Cara, vocês já viram o vídeo do Pokémon Black lá? A história do Pokémon Black? Sim. Não, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Falando, vídeo, é a fita lá e tal. Qual que é a história? conta aí, eu não sei. Já viu o videozinho mesmo? Deixa eu ver, não, fala logo a história, pô. Conta logo, não quero ver vídeo. É tipo assim, é porque é tipo um puxozinho de Game Boy. É porque é mais interessante de dizer, tipo, tem um cara de Game Boy que era negro. O cara grosso! Não, brincadeira. Era tipo assim, um cartinho de Pokémon que era preto e tal. E aí, tipo, você ia jogando normal e tal. Só que, na verdade, quando você ganhava um... Dentro na sua bag e tal, você tinha um Pokémon que era o Ghost. Ao invés de um Pokémon normal, era o Ghost. E toda vez que você usava o Ghost, ele tinha um ataque... Esqueci qual é o nome. Enfim, ele matava... Porra, tem uma parada de Michael Jackson montagem pro ataque dele, Moonwalk, em Pokémon. Mas enfim. Não, tá, caralho, Pokémon realmente manda Moonwalker? Não, tem uma montagem com o Michael Jackson. Aí, tipo, ai, caralho, travou. Conta a história. Conta a Pokémon história. Tem um ataque. É porque tava travado. Enfim. Aí ele tem um ataquezinho. Toda vez que ele dá um ataque, o outro Pokémon adversário desaparece. E aí você sabe que é muito fácil de ganhar por causa disso. Então, tipo, esse Pokémon pega e sai. O cara que conta a história, ele usa esse Pokémon direto, então tipo, ele chega rapidinho, vence a liga e tal. Aí ele chega no final e tipo, do nada o como ele vence tudo, o Attack Curse, que é tipo uma maldição lá. Maldição, é. Aí tipo, ele pega zero e do nada tudo fica preto a tela. E aparece o bonequinho dele, só que muito mais velho. E aí quando ele aparece na cidade, só que tipo, o tempo todo no jogo fica tocando a musiquinha da cidade de Lavender, sabe? A cidade que tem Pokémon mortos, tem o cemitério dos Pokémon. Isso. Aí tipo, só que fica tocando mais devagar ainda. E aí eu tô ficando com medo, né? Porra, não. E tipo, esse Pokémon Ghost dá pra matar as pessoas também, se eu não me engano. Caralho. Irado, aí, cara. Você chega na cidade de Lavender... Eu tô realmente ficando com medo, porque foi minha infância esse jogo. Então, você chega na cidade de Lavender, você vê os túmulos de todos os pokémons que você matou, sabe? Caralho! Os deles bonitinhos e tal. E aí, só que aí, tipo, pega o... Aí o... Do nada, eu não sei, eu não lembro o que acontece, mas enfim. Aparece você, sem nada, pra enfrentar o Ghost. E com o Ghost... No final do jogo? Você pensou enfrentando pokémon? É. E tipo... Caralho, vai tomar no cu, mano. Tipo, o Ghost, ele só tem... Ele não tem como a pessoa dar run, não tem como fazer nada. Só tem como você enfrentar. Então, o que acontece? Aí você... Aí ele aparece pra enfrentar. Do nada, aí aparece, a tela fica toda preta e aparece escrito Ghost Curse You e uns olhos vermelhos. Caralho, maluco! Aí é bizarro isso. Neguinho não dorme mais, cara. Cara, eu não vou dormir, cara. Não, é tipo aquele filme que eu vi. O vídeo é muito mais legal. Olha o vídeo aí, eu mandei o vídeo aí no Skype, é bem mais assustador. Isso, a musiquinha de fundo. Não, eu sei que tem a música de Lavender, já tô ouvindo ela aqui, cara. Só deve ser falar isso. Cara, alguém me explica por que americano dirige filmando a estrada? Alguém sabe me explicar isso? Fetiche, Jardel. Fetiche sempre é resposta. Cara, esses americanos, você vai vendo os caras se filmam se dirigindo, cara. Ah, quer tirar onda, né? Pô, tô filmando e dirigindo. Você consegue fazer isso? Consigo. Não, se você não consegue, você é um loser pra ele. Na sociedade americana, você não seria bem-vindo. Você não seria bem-vindo, isso aí. Não seria bem-vindo por muitas coisas. A imigração, todo mundo, eles dão um carro, uma câmera e a pessoa tem que dirigir lá. É altas cenas bizarras no trânsito que eles conseguem flagrar fazendo isso. Só que, tipo assim, sabe quantas chances de 1 milhão eles conseguem filmando? Ué, no Xvideos tem um filme do cara filmando e fazendo outras coisas também. Isso. Dirigindo e fazendo outras coisas. Aí, essa foto que o cara botou da fita do Pokémon Black aqui é fake, hein? Não, é fake. Cara, é fake, cara. O jogo é fake, cara. Tu não escutou essa parada de fake, não? É um mod, cara. É tipo tu criar um mod de Zelda e falar. Não, olha só, cara. Eu entendi que o jogo é modificado. Entendeu? O jogo é modificado. A Triforce do Zelda não existe. A Triforce não existe. É um fake. A Triforce não existe? Não, não existe. E vou te falar, Zelda é um jogo. Zelda é um jogo. O Zelda não existe. E o Zelda se chama Link. Aliás, e tem uma fadinha que fica, hey, listen. Hey. É a Nave. Hein? Aliás, falar em Link, cara, eu lembro do Zelda traduzido em português, o Link of the Past, tá ligado? Eles traduziram como um elo com o passado, cara. Eles traduziram o nome Link, como elo. Ridículo. Meu Deus. Ah, mas a trocadilha é esse, porra. O melhor jogo traduzido de todos os tempos foi Pokémon Yellow em português. Pokémon Amarelo. Aham. Uhum. Você chegava na floresta, você enfrentava o Metapod. Começava a luta. Aliás, eu não entendi aquele... caralho, o que era aquilo, cara? É, é o barulho do bicho, pô. É. É o bicho. Vamos fazer isso. Tipo, lá na tradução do Zelda, que é um Zelda do Game Boy, que a tradução que fizeram pra ele era a melhor de todas, porque chegava no início do jogo, tinha uma parte que você ia falar com o cara na casa dele, aí você falava com ele, e depois falava com a filha dele e tudo mais, que depois ele ia estar perdido num canto distante na floresta. Só que, assim, pra deixar o jogo mais rápido, ou acabar com a graça do jogo, não sei por que o cara fez, ele botou o cara pra falar, ah, mais tarde eu vou estar perdido em cima lá nas montanhas, tá? Você vai lá me encontrar. O cara me dava que ele ia estar perdido, tá? E era pra rolar um mistério, um escroto. Mas peraí, que história era do Yellow? Yellow era a tradução. Eles realmente traduziram o jogo. Mas quando você traduz, concordância não está embutida. Aí o Metapoidzinho aparecia e tinha a belíssima sentença. Metapoid usa duro. Metapoid defesa melhor. Ah, é, pode crer. Usa duro. Usa duro. Metapoid defesa melhor. Pô, mas esse, eles traduziram pro português de Portugal, cara. Não era o português PTBR. Não, quando você tem 9 anos de idade e tá jogando Pokémon Yellow, cara, português é português e pronto. Ah, é? É. O jeito é brasileiro. Ah, cara. É, usar duro, usar duro é o pior mesmo, cara. Não, mas o Metapod era o Pokémon mais inútil, né, cara? Só usava duro. Não, mais inútil era o Capone, era mais inútil que o Metapod. Level 10 ele pegava take. Não, level 10 ele evoluía pra bater free. É. Porque mas se você cancelasse a evolução, você pegava o take. Ah, é, pegava o take. Pode crer, pegava o take. Hein, o Metabot só não é mais inútil que o Kakuna, cara. Porque, pô, a Butterfree é fofinha, a evolução do Kakuna. Não, é... pô, o Kakuna, o Kakuna já tinha... O Kakuna tinha duro, tinha teia e tinha o take, ele tinha 3 magias. Tail, string shot. Isso, string shot. Caralho. Então, vocês estão falando, o maior programa pra crianças, que não é pra criança, é iCarly. Que sacanagem. Senta pra ver iCarly, você hoje, sei lá, 20 e tantos anos, senta pra ver iCarly. Sem pensar que aquele é um programa pra criança. Vai ver com a tua mentalidade. É um seriado, tipo Hannah Montana. Mas só que, aquilo não é feito pra criança nem fudendo, cara. Não é feito. Tem sacanagem? Não, tem muita piada pesada, muita escrotidão. As crianças gostam pelos motivos errados daquilo, cara. Porra, é que nem, sei lá, Pica-Pau, esses dois de perna longa, cara. Tem muita piada adulta que eu não ri, não era criança, e pô, depois eu fui meio que entender meio que um pouco do humor. Tom e Jerry também, tem muita piada adulta. A gente não percebe. Cara, eu descobri porque que essa infância tá vindo viado, cara. Tava um sábado à toa trabalhando de manhã, né? Porque eu trabalho de manhã. Aí eu parei na casa de um colega meu, porque eu sou ator, né? Eu sou cobrador, eu faço meu horário. Certo. Aí eu parei na casa dele. Ele é cobrador. Cara, ele é cobrador. Sabe quando a pessoa deve dinheiro pra uma empresa e vai alguém bate na sua porta e fala, você está devendo? É o Jardel. Ah, é? Pô, o pai da esposa do meu ex-chefe, cara, ele morreu assim. Ele foi cobrar o maluco da máfia. E aí foi metralhado. Fica a dica aí, Jardel. É dica aí, cara. Não, aí. O cara falou o quê? Eu vou te pagar tudo em bala. A gente ficou zoando o pai que dela. Ele é um troco em bala. Pra... Que é o cara chegou chorando pra caramba. Fala aí, pode falar. Tô perturbando você. Não, vamos cortar mais um pouquinho de Jardel pra ele desanimar. Dizia eu aí, que é tipo aritmética. Assim, cara, de manhã, dizia tava passando que Barbie e no outro canal tava passando Glee, cara. O filme da Barbie e outro canal passando Glee, cara. Como é que as crianças não viram homossexuais com um negócio desses? Cara, o futuro tá no homossexualismo, cara. Sério, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, ser hétero vai ser errado, cara. Não vai ser errado. Aí você vai poder se assumir, né, mano? Exatamente, vou sair do armário. Não, mas eu vou te falar, ser hétero não vai ser errado, mas vai ser estranho. Vai dar todo caraca, você é hétero? Que isso, não. Que para com isso. A gente vai voltar à Grécia, cara. Você tem nojinho de homem. Você tem não, nojinho não vou voltar a droga nenhuma, Grécia. Eu tenho nojinho de homem. Seu heterossexualzinho. Seu heterossexualzinho. Aí. Ai, ele come feijão. Que hétero. Pode escrever. Mas ele é investigador, pô. Falou que joga futebol. Jogando futebol. Seu heterozinho. Olha esses meninos jogando futebol. Ela. Vai jogar queimada, mulher. Seu hétero! O maluco vai chegar assim, ela. O maluco gosta de mulher, mano. Ih, ela gosta de mulher. Caraca, aí. Ele gosta aí, de mulher. Rapaz, nunca deu sua bunda. Caralho. falo, eu defino a minha geração da galera de 83 a 93. Obrigada. Lívia tá de fora. Lívia está de fora. Vários copos sujos. Não, eu nasci em 93. Mentira, a Vivian não sabe nem quem foi campeão do mundo de 94, cara. Ih, cara, não viu o título de 94. Ah, mas ela veio a final de 98. Não, eu nasci em 93, eu tô dentro. Nasci nada, nasci em 97. Fala a verdade, Vivian. O quê? Nasci em 97. Você viu a final de 98? Pode pensar, todos os botecos pé sujo, aqueles botecos que tem o copo sujo, a mesa de sinuca, tudo virando cabeleireiro, cara. É muito. Não, é, vai. Todos os cinemas antigos viraram igreja. Não, isso aí é verdade. Ah, é verdade. Aqui na minha cidade, o único cinema que tinha virou igreja. Agora tem outro. Ah, mas eu te falo que isso não é de todo ruim, não, cara. Programas como Super Pop e Casa de Família vão ficar excelentes no mundo assim, cara. Não, pior que não vai, cara. Sabe por quê? Porque vai ser um negócio comum, não vai ser tão polêmico, não. Não, mas vai ser o contrário. Vai ser assim, caraca, filho assume que é heterossexual para a mãe. Aí, tipo, Luciana Gimenez, olha, tô passada. Ele assumiu ser heterossexual. Caralho, já imaginou um caso no Super Pop? Um cara que fez operação de mudança de sexo e quer voltar atrás. Isso é monstro, cara. Isso é tipo épico. Epic fail, total. Cara, o meu serviço tem uma observação muito legal, cara. Eu sento no banco da moto quente e depila todas as minhas pernas. Na parte da bunda. Entendi. É que o banco da minha moto é quente e queimou todos os cabelos da minha bunda. Fica lisinho. Ah, muito bonito. Que bom. Sério, se tu quiser aparecer e levar alguém lá, cara, só me dá um toque. Amanhã eu tenho que gravar podcast. Que vida. Exato. É tipo assim, porra, bora sair amanhã, vai ter pra... Vai ser outra daquelas festas que vão ter menores de idade tirando a roupa. Menores de idade se pegando com meninos e meninas loucas em cima de um palco. Que isso? Que é isso? É, cara, meus inimigos sabem. E achando que eu sou foda porque eu tava dando entrevista pro jornalista fuleiro. Caralho. Porra, foi sensacional, porque eu tava dando entrevista. Obviamente a menina não sabe, então eu vou contar a história do lado que a menina tava vendo e vou contar depois a história de verdade. Chega um cara numa festa, uma festa que tem tipo adolescentes, um cara um pouco mais velho, de jaqueta de couro, uma cara mais matura, um pouco de barba pra fazer na cara. E chega acompanhado de repórteres que filmam ele entrando, filmam ele dando uma volta lá por dentro, olhando. E depois de entrevista o cara falando com uma cara meio assim, do tipo... Se você estivesse de longe, você ia falando... Eu vim aqui porque aqui tem muita mulher gata e eu quero um desafio pra mim, quero uma coisa nova. E eu pensei, cara, que cara irado. A mulher devia ter uns 16 anos, eu tava de sutiã. Aí ela, que cara irado, cara foda. Acontece que esse cara, na verdade, estava indo lá participar de um campeonato de videogame, onde ele estava entrevistando. O cara estava fazendo uma reportagem, filmando o cara, esse cara de jaqueta, procurando o adversário dele. Então, tipo, faz uma pose de bad boy aí, procurando seu adversário. Procura no banheiro, procura. Procura debaixo da cadeira, procura atrás do bar. Vamos lá, dá uma olhadinha, não achou? Então. Fala uma coisa pra câmera, aí o cara fala pra câmera assim: meu irmão, eu vim aqui só pra jogar um jogo de videogame contigo. Se tu vai peidar, não devia nem ter vindo. Caralho, e pra filmar esse take andando, o seu adversário era o pombo. A gente tinha que sentar no lugar e, tipo, a gente era meio que o staff, sabe, a equipe de apoio do pombo, cara. A gente já. Só faltou. E o squeeze, tá ligado? E foi muito bom, porque o cara falou assim: olha só, vocês vão jogar umas 5 ou 6 partidas e a primeira que a gente vai filmar é que vai valer pra matéria. E as outras, vocês jogam assim só pra fazer pano pra matéria. Eu perdi a primeira e ganhei todas as outras. valeu só a primeira, né? Se fudeu. Não, cara, a gente falou no final, cara, que vai valer foi uma das outras 15 que tu ganhou, com certeza. Não, e essa matéria aqui? Eu acho que essa matéria não vai nem valer, na verdade, porque nunca. Cara, apareceu. Eu não sei, né? Não, era pra ter ido ao ar já. Caralho, tem que ver TV Brasil, porra. Ou então já foi, já tá na internet, já virou meme, já tem tipo, ah, já viu aquele vídeo do cara babaca procurando outro na boate? E-mails. Começando agora a leitura dos e-mails. Queria agradecer a todo mundo que não mandou e-mail. Muito obrigado, vocês são um bando de filha da puta. E... pode? Pois não. Você quer começar lendo alguma coisa ou passar a bola pro Pombo dessa vez? Eu passo a bola pro Pombo. Pombo, mata aí! Uma só? Opa. Então vamos lá, depois eu escolho qual. Então, recebemos aqui um e-mail muito interessante do nosso amigo Luiz Otávio Tarrafio. Tarrafio? Tarrafio? Tarrafio. Tarrafio. Tarrafio. Tarrafio. Tarrafio. Tarrafio. Luiz Otávio, brother. Luiz Otávio. Bora, simbora. Luiz Otávio. Luiz Otário? Eu. Não, Luiz Otávio. Então. Fracassado. Ele mandou aqui um e-mail sobre aquela discussão que envolvia álcool em gel e o álcool líquido, que o Puff mostrou não ter conhecimento nenhum acerca. Ele falou o seguinte... idiota, cara. Que gratuito. Não tava certo, você não tava certo, tu falou qualquer merda. E aí, lê o e-mail, depois a gente discute. O álcool que não pega fogo, né, Puff? Então vamos lá. Não, a combustão dele não é muito lenta, cara. É isso. Não faz combustão, você falou isso. Então, mas vamos lá. Fala galera de Tanguinha. Sou Luiz Otávio, estudante de Engenharia Física da Federal de São Carlos. Ouvinte do podcast Tanguinha faz algum tempo. Desde o troféu Zibo no Baixo Frente Soco. Olha só. BaixoFrenteSoco.com. Grandes amigos de BaixoFrenteSoco.com. Então, algumas vezes já pensei em escrever um e-mail, mas sempre sou dominado pela falta de criatividade. Acontece com a gente também, cara. De vez em quando demora pra sair um episódio aqui, a falta de criatividade ataca todos nós. Mas o caso do álcool me forçou a escrever. Os dois tipos são combustíveis, né, Pluff? O álcool, ele é combustível, assim que funciona. Papel também. Mas tem diferença. Qual a diferença? A diferença ele vai explicar. Vai explicar a diferença. Os dois tipos são combustíveis, você não sabe, por isso que você quer que ele explique. E a diferença é que, pela composição, o álcool em gel queima bem mais lentamente, diferente do álcool líquido que, por ser muito mais volátil, queima rápido e de forma descontrolada. A diferença é exatamente essa que ele falou, e não que um é combustível e o outro mano, não. Sim, mano, no programa, nego falou que queimava igual, cara. Não, ninguém... Não foi isso não, cara. Vocês falaram, assim. Eu falei que não tinha diferença. Vocês falaram que um é gel e o outro é líquido. Aham, foi isso. Com essa não diferença, vocês disseram. Eu sei que o mais idiota do programa falou que o álcool em gel não pega fogo. Tá bom. Pode. Você que edita, tem como pegar a parte que o Puff botou e tacou aqui, pra todo mundo ficar bem claro o que o Puff falou? Não, porque quem vai editar isso sou eu e eu vou botar. Acabou. Foi proibido o líquido porque o em gel não é inflamável. Como é que é? O gel não é inflamável. Por isso que foi... O gel não é inflamável? Não é. Como que a parada não é inflamável e... queima o carvão, cara? O álcool em gel não é inflamável, cara. Mas se ele não inflama, como é que ele queima o carvão? Ele não queima o carvão, brother. Não, ai, carvão. Brother. Cara, o álcool em gel não é inflamável, brother. Então ele deixa o carvão queima e não queima o carvão. Não, você põe o álcool Montenegro, líquido, maneiro e tal. Normal. Então, vamos lá. Eu vou ouvir o programa só pra botar isso agora. Então, ele continua aqui. Então, para churrasco, o líquido é mais funcional. Já no caso da esterilização, o melhor é em gel, uma vez que demora de 10 a 15 vezes mais tempo para evaporar, permitindo que os agentes patogênicos sejam eliminados com mais certeza. Cara, eu não vou falar mais nada inteligente hoje, depois de ler esse e-mail. Já esgotou a minha cota, cara. Agentes patogênicos, coisa bonita. Tu deve ter copiado isso em algum lugar, mas se você que fez, meus parabéns, cara. Você falou um monte de coisa que eu não entendo. Então, em vários países europeus, a venda do álcool líquido é controlada pelo seu fator de instabilidade. Meu Deus. Já no Brasil, o álcool em gel se tornou popular após a gripe do frango. A gripe do frango faz tempo isso, cara. Tipo, veio depois da vaca louca, né? E antes da do rato, sei lá. Faz pouco. A do rato foi na Idade Média, cara. Peste negra. Então, inverte essa ordem aí que fica certo. Faz pouco tempo que saiu uma portaria da Anvisa impedindo que o álcool 92GL, que deve ser alguma coisa que eu não entendo, GL, seja vendido para pessoas comuns, sendo apenas liberado para uso industrial. No mais, até o próximo e-mail. Caralho, tão triste o e-mail do cara que eu fiquei com pena, cara. Não, eu fiquei triste porque eu não sabia de nada que ele tava falando, cara. Tô ficando pra baixo aqui. Vamos resumir. Álcool em gel pega fogo devagar, não explode. Álcool líquido explode tudo, cuidado. Cuidado. Exatamente. Mas parabéns, amigo do Ctrl-C. Cara, é engenharia física da UFSCar. Eu ainda acho que ele copiou isso da apostila. Eu ainda acho que ele copiou isso da Wikipedia, cara. Não, a Wikipedia não é tão inteligente assim. É uma fraca fracassada. Então, galera, esse foi o sucesso de e-mails de hoje. Caralho! Vários e-mails. Porra, peraí, os spams vão começar a ler também, cara. Não, tem recadinho no site, pelo menos. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que a gente vai ler. Enquanto isso, a gente fica entretendo o nosso público aqui. Pombo! Tec-tec-teco, vamos lá, oi! Caralho, o pombo tá fudendo com todo mundo que vai editar o programa hoje, né? Tá, agora vai ter um som de explosão. Vamos lá. Deixa eu telar agora pra vocês. Opa! Nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, delícia. Assim você me mata. Tô cantando que nem a Tim de Paula, moleque. Imagina a Tim de Paula cantando Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Vamos lá, Fluffy, tá acabando aí o repertório. Deco tá frenético aqui, cara. Titico e Deco vem fazer o bem. Cara, eu me amarro nesse narrador que tem a voz anasalada. Ele é narrador e canta várias músicas de abertura de... É o seguinte, eu tô vendo aqui que o Elias Matos veio comentar a leitura de e-mail do programa passado. Isso gosta, tá bom, faz número. Faz número, tá bom. Pode, é o seguinte. Pois não. O seu rapaz... Meu rapaz, não. Seu rapaz... Tá junto com você, eu não sou um homem que é rapaz... Seu rapaz tá lendo A Sétima Torre em sua homenagem, cara, e falou que é sensacional. Já que é pra fuder com a edição mesmo, uma salva de palmas pra ele. Tá, então. Ele pode fuder mesmo? Mas peraí, tá faltando os fogos, cara. Aê! Programa ruim, a gente é perfeito. Pô, Jairo? Sétima Torre é um belíssimo livro. O mundo precisa de mais gente que da Sétima Torre. Harry Potter é o caralho. Sétima Torre é o poder. Sétima Torre é o poder. É o poder. Sétima Torre é o poder. Ele veio, mandou uma foto aqui do jardim. Pra quem não conhece, sabe que é Costelão. Ele mandou uma foto, a gente vai anexar no post aí, se a gente lembrar. E do mais, ele usa o alargador. Parabéns, Elias Matos. Aonde? Tá bom, olha, chega, a gente tá forçando demais já. Vamos acabar com esse podcast. Que isso, cara. Fluff. Tô aqui. Tá bolado, cara? Eu tô muito chateado, cara. Eu quero ir embora. Depois dessa parada do álcool, eu vou falar. Pô, Fluff, fica assim não, cara. Todo mundo brincando com você. Eu sei disso. Sério mesmo, cara. Mantenha amizade. Chateado porque esse podcast eu não participei direito, cara. Ah, não, mas tá tranquilo. Você tem um lugar cativo aqui no meu coração. Nervoso. Ah, tudo bem então, tudo bem. Que depois faz alguma coisa pra recompensá-lo. Obrigado. Termina essa merda aí também. Não quero terminar esse podcast, não. Tchau, pessoal. Tchau. Agora acabou. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Galera, vamos agora. Pera aí, que tem um cabelo na minha boca. Ele é bem tortinho, assim, aquele né? Aquele Opa! É.